Davi? Thank you. Presidente! Presidente! Senhor presidente! Pela liderança do PSOL! O Palácio está dizendo que as tropas foram com...

We'll be right back. todo mundo que veio e agradecer a galera também que tá acompanhando todo mundo, viu?